várias situações em um só dia. Primeiro beija e depois briga. Se ama e também faz entrega. A gente forma um casalzinho assim meio sem joio. Você mimada e atrevida. E eu tô nem aí pra vida. Se me agride, eu te vejo. Me maltrata, eu sempre esqueço. E me vejo novamente preso em seus abraços. Tem gente que vira lembrança, outros que viram passado. Eu tô sempre me virando pra estar do seu lado. Só quero estar do seu lado. Seria pior não ter nunca mais seu mau humor me tirando a paz. Mais 5 minutos depois te provoco o riso, te beijo a força e mais uma vez você me perdoa. Diz eu te amo com voz boa. Por várias situações em um só dia. Primeiro beija e depois briga. Se ama e também faz entrega. Se me agride, eu te vejo.